Doğrudan tatlı kadar sonraki merkezi doğru 10-10 ulaştığı zamanlar. Thank you. Oscar is going to dismount on. Thank you. Contact Tower 118 such a big disaster, but a very few bears are just in general days. direita na Pula 070, a Pula Zé 078, na Pula Zé. Para 2000, pela Gama 012. 0, vento 0, 8, 0 graus, 1, 0 lá. Livre, Cosma, 10, 4, 2, 3. Cosma, 3, 8, 1, 5, visual, com André, na zona, curta final, Cosma, 0. Pronto. 3, 8, 1, 5, após a faixa de traço, vou autorizar o IAC, na terça, 0, 1, 0. Confirmando inicialmente para sair corredora Xé após retorna para o circuito da 17. Oito, livre voz, 1, 0. 21 desse Monaco. A direita, 219, igual no 888, grato ao Pepe. próxima 8. 0863, zona 3. Controle Salvador, boa noite, Fernando 3, zona 3. Zona 3, zona 3, contato radar, suba a gestão da São Mundo para o nível 380. São Mundo 380-63, zona 3. Continuando Salvador, boa noite. Azul 40, perdão, 4980, na saída Fuca. Azul 4980, passado radar, Subazio, saída Fuca, para a vida 350. E a saída Fuca para o 350, fica aguardando quando a possibilidade de voar direto com referência à posição Aru. Jamo aguardando a coordenação. Jamo, obrigado. O Chicago 9072, passa a nível 200, chama o centro, 125 decima 1, confere 123 decima 8. atenção especializada em classe 0, vento 0,0 graus, Polo Colorado. Saindo o dia para o 370, vou na 7. Tá, agora velho, eu acho que é isso. Chama agora pelo 1-8-4. Mandou pra Palmeira, lembra Suíça, na fila do Ceasa, e a visão com a pista 1-7. Palmeira, lembra Suíça, autorizado final 1-7, reporte da estrada em marcha. Autorizado final 1-7, reporte da estrada em marcha, lembra Suíça. Federal 9963, autorizado da classe, turno 0, vento 08, 0 graus, 1-1-9. 738, autorizado alinhar, cima 6-0. Geral, mais 979, contato radar, fica parando no 320, 10 aí, 10, 1, 1.